esses manos ainda não entenderam que diamantes só se encontra na lama. Isso é muito mais de fama, muito mais de grana. Então vamos para o ar, chama Gang Dama. Gang Dama, Gang Dama. Gang Dama, Gang Dama. Mano, foda-se sua fama, quantas vidas você salva essa semana? Gang Dama, Gang Dama. É normal se sentir pra baixo às vezes. Passa pra cá, semente dos deuses. A vida é igual torneio, e essa plateia quer saber de onde cê veio. Se eu ganhar é bailão, na minha cozinha tá em festa. Eu sou um malvadão, olhei esse game na minha testa. Essa gatinha está em choque, meu ponte é o golpe. Nós fica perto da morte e volta mais forte. Eu podia só pegar o meu dinheiro, me isolar e dizer que eu quero que o mundo se dane. Mas eu não posso viver na minha ilhazinha como se o mundo não existisse igual o mestre Kami. Eu não sou desse planeta, eu não devia ligar, mas é tão alienígena, pode aprender a amar. Agora a terra é nossa, mas ninguém pisa. Eu que sou imperador, tenho que avisar pro Visa. A Buma vem jogando e tirando a camisa. Ela tá doidona pra me chamar de Vegeta. Esse até parece papo reto, é que eu não dou moral pra inseto. Merece meu trabalho, dizem que não tem relevância. Esse ódio de onde ele vem eu não entendo, eu juro. E eles dizem que isso é rap de criança. Ótimo, as crianças são o futuro. Eu te avisei que comer do fruto proibido não ia passar sua fome. Quem vai nos destruir? Androids ou iPhones? Preparem suas naves, nós vamos partir. Só temos 7 minutos até o planeta explodir. Cápsulas voando no espaço. Por isso eu e meus irmãos, nós somos astros. Então respeita a minha história. Foi um longo caminho pra chegar até aqui. Esse brilho não é de joia. O que cega seus olhos é o brilho do meu ki. Nunca mais eu vou baixar minha cabeça. Tô lutando pra ter a vida que eu mereço. Se eu morrer eu sei que vou virar estrela. E mesmo sem esfera vou realizar meu desejo. Saiba, man, que todo mundo tem. E tem um motivo pra lutar. O fogo da vontade de viver dentro de você não vou deixar apagar. Chama minha vontade de vencer de Bills, porque ela despertou. Mandou-me de meu poder e viu mais de 8 mil. Saí de um inferno astral, explodi um ki paranormal. Ainda posso pressentir todo o perigo, todo o caos. O que importa é que agora ninguém vai me amedrontar. Tô com mais ódio que Vegeta, possuído pelo mal. Vocês querem casar com a Titi, mas pra mim vocês são Titi. Fui convocado por Titi pra acabar com Titi. Vi chorar no TikTok, todos os moleque mimado. Vou te transformar em meme pra acabar com mimimi. Eles falam que o Deca fez esse rap pras crianças. Ainda bem, porque as crianças é o futuro amanhã. Pra quando eles votar no cometer a ignorância de querer salvar o mundo elegendo Mr. Satan. Tipo Bebeto e Romário. Somos Goku e Vegeta, sangue frio igual um Freeza. Assassino igual o Freeza, nunca abandono o combate. Enquanto inimigo respira, eu sou o Trunks do futuro. Te amassando com minha gema, corte do jaca safadinho. Cabelo louro, Saiyajin, se tu entrar no meu caminho vai ver o Deus da destruição. Tô explodindo a cabeça desses falsos MCs. Pra juntar os seus pedaços nem com esfera do dragão. Aprendi com o Dragon Ball que nós não pode desistir. Sempre treinar mais duro pra alcançar o próximo nível. Quer fazer a Jake Dama, a gente precisa se unir. Que Jake Dama é um poder impossível de fazer sozinho. Esses manos ainda não entenderam. Diamantes só se encontra na lama. Isso é muito mais de fama, muito mais de grana. Então vamos para o ar, chama Gang Dama. Gang Dama, Gang Dama. Gang Dama, Gang Dama. Mano, foda-se sua fama, quantas vidas você salva essa semana?